Fogo e verde em choque. A floresta amazônica sofre um alerta ecológico que carrega implicações globais inegáveis. Entre queimadas e desmatamento, o bioma exibe números alarmantes colhidos em levantamentos recentes de órgãos oficiais. A trajetória de destruição ganhou velocidade, impulsionada por interesses corporativos que vislumbram lucros nos territórios, estratégias de poder silenciosas que moldam decisões sem se expor. Dados consolidados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, revelam uma escalada de 15% nos focos de incêndio em comparação com o período anterior, resultando em perda de mais de 10 mil quilômetros quadrados de floresta até março de 2025. A origem comunitária dessas informações fortalece a credibilidade dos registros, permitindo uma análise detalhada sobre as políticas públicas de fiscalização. Enquanto isso, a sociedade observa, atenta, o desdobrar de ações que desafiam não só as legislações ambientais como também a ética pública. Nessa conjuntura, surge a necessidade de reavaliar protocolos de monitoramento satelital e ampliar parcerias com entidades locais para garantir transparência no uso dos recursos e responsabilização efetiva. Panorama atual da Amazônia. O cenário revela que a acelerada expansão agropecuária e a mineração ilegal são vetores preocupantes, amparados por lacunas que favorecem a exploração desenfreada. Especialistas indicam que, mesmo com políticas de controle, há orquestrações políticas e econômicas que se beneficiam da omissão e da inação coletiva. Causas principais: expansão agrícola, grilagem de terras e falta de fiscalização. Impactos ambientais: perda de habitat, alterações climáticas regionais e extinções locais. Dados científicos, relatórios do INPE, IBAMA e ONG Ambiental mostram tendência de piora. Soluções emergentes: sistemas de apoio comunitário, uso de tecnologias remotas e incentivo ao manejo sustentável. A crescente mobilização de comunidades ribeirinhas e povos indígenas demonstra resistência ativa, atuando como guardiões do espaço. Eles provêm dados em campo que sustentam auditorias independentes, reforçando a luta contra ações que buscam perpetuar o poder silencioso. Desse modo, práticas de controle social ganham força, exigindo revisão imediata de concessões de terras. Considerações finais. O cenário demanda resposta célere de órgãos públicos, agências de fiscalização e sociedade civil organizada. Dados acadêmicos e comunitários convergem para a urgência de medidas estruturais que freiem a degradação. É vital promover incentivos à produção sustentável, investir em pesquisas de reflorestamento e apoiar iniciativas territoriais que fortaleçam o monitoramento local. A engrenagem política que favorece a exploração ilegal carece de reformas profundas. A educação ambiental, aliada a programas extensionistas, pode transformar mentalidades e práticas arraigadas. Povos tradicionais, detentores de saberes ancestrais, devem ser fortalecidos como fiscalizadores, recebendo suporte técnico e amparo legal. O uso de vigilância remota, combinado ao mapeamento comunitário, forma uma rede capaz de detectar irregularidades em tempo real. O poder público precisa garantir transparência e acesso irrestrito a essas informações. Somente com apontamentos científicos, políticas públicas e controle social alinhados poderemos vislumbrar uma Amazônia saudável, símbolo de equilíbrio entre desenvolvimento e conservação. Este artigo busca informar e orientar agentes públicos, organizações sociais e cidadãos interessados, oferecendo uma análise fundamentada em dados científicos e documentos oficiais para fomentar ações concretas em prol da conservação da Amazônia.